cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Já estive aqui, no lugar que julgas só teu, na cara que fecha um segredo, os teus olhos sou eu, braços desfeitos, com o peso das noites vazias, no silêncio deitado, o corpo encostado ao céu. Já fui um barco, parti cedo com sede do mundo, soprei nas velas, cansaço, dancei leve com pés de chumbo. Já estive morto, ou tão perto que nem senti que os clarões da tempestade eras só tu a passar por mim. É tão pouco, tudo faz para vencer. Que tens de louco? És só tu, deixa correr. Tão longe e tão perto. O que importa é ser alguém que dá tudo só para perder. E amanhã vais ser tu a dizer: eu já estive aqui. Cada gesto em cada nome, cada pedra que se fez torre até cair. Já fui tão só, dei-me a todos, mas nunca fui meu. À procura da minha chegada e afinal a estrada era eu. Para vencer, que tens de louco? Isto tudo deixou correr. Tão longe, tão perto. O que importa é ser alguém que dá tudo só para perder. E amanhã vais ser tu a dizer: eu já estive aqui. Então, bem-vindos aqui a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam no FM da Boa Nova. Antes mais, boas festas para todos. Pois bem, hoje temos o gosto de falar com um repetente por via do novo disco. Enfim, já foi sendo aqui pré-anunciado, portanto, não há suspense. Estamos a falar com o David Fonseca, que tem aqui um excelente disco. o futuro eu, o seu primeiro disco em português. E claro, vamos tendo, abusando da sua paciência, vai tendo tempo para connosco aqui na Boa Nova. David, bem-vindo aqui à Boa Nova. É um prazer uma vez mais falar consigo. Com o universo dessa rádio. É uma coisa que eu faço com todo o prazer e com todo o gosto. Muito obrigado pelas palavras. Já várias vezes falámos com o David Fonseca e gostamos sempre de ressalvar que o David Fonseca é um nativo de Leiria, de Marrazos, não é? Portanto, ainda, enfim, que é uma cidade que tem estado aqui em destaque na Boa Nova, e digo isto porque tem sido várias bandas nos últimos 2-3 meses que apareceram e que vieram aqui a ser divulgadas na Boa Nova, muito por via de um processo na altura ligado a uma coletânea, Leiria Calling, portanto, já que tem 2-3 anos, e daí surgiram várias bandas. E antes de começarmos a falar deste futuro eu, e eu nem sabe o prazer que tenho falado sobre este álbum, tal ao gosto tenho por ele, queria falar sobre isso. Vem acompanhando o fenómeno da música em Leiria e das bandas que vêm aparecendo, Few Fingers, enfim, várias bandas, queria falar nomes para não falhar várias, mas que são bandas que agora têm os seus discos. Tenho acompanhado bastante, porque é um bocado inevitável também não acompanhar-se tanto aqui em Leiria, não é? E em Leiria tem havido um ressurgimento de bandas muito grande, porque muito devido a uma editora local chamada Omnicord Records, que tem feito muito pelas bandas em Leiria e tem levado as bandas a um patamar diferente, a um sítio onde estão mais expostos e onde podem levar a sua música mais longe. Mas tenho acompanhado, sim, tem-se feito coisas muito interessantes aqui na cidade. Eu acho que diria mesmo que talvez desde o tempo do Challenge Forum não haveria talvez uma organização tão grande à volta da música feita em Leiria, e é com muito prazer que eu vejo isso, obviamente. O Challenge Forum, portanto, tem sido um embrião. Sim, eu acho que foi um embrião. Eu não sei se foi um embrião, se foi propositado, não é? Eu acho que aconteceu pura e simplesmente porque já só tiveram um grande sucesso e não faziam parte de maior parte do número de bandas que existiam em Portugal, que eram nacionais, que vinham todas de Lisboa ou do Porto. E nesse sentido, de repente, há um foco muito grande na cidade de Leiria, e nós sempre fizemos questão de dizermos que não éramos dos grandes centros, que éramos de um sítio completamente diferente, e eu acho que de repente houve esse foco na nossa cidade para saber o que é que mais se passava em Leiria, que outras bandas aqui havia em Leiria. Mas depois esse foco também se perdeu ao longo dos anos, e eu acho que agora se está a ganhar de novo com uma geração completamente diferente, e muito por culpa também da Omnicord Records, lá está, que tem feito muito boa música aqui em Leiria. Resting again, I told you before, the beautiful smile hides a troubled soul. Sad faces influence so easily. I already have enough of that inside of me. It's so funny you're still around after all these years. Ran away so many times, always ended up here. Could not ask for a thing from you. All you gave me I afforded to lose. You see, it's all too sad for me. It's so hard for me to believe. It's too painful for me. It's so hard for me to give. Nós já não falávamos desde 2012, na altura, falávamos a propósito de quer do Seasons Rising, quer do Seasons Falling, e pelo meio foi fazendo muitas coisas. Nós fomos acompanhando e vamos divulgando a nossa quarta parte de responsabilidade, sendo que a mais visível provavelmente foi a reunião em palco do Silence Ward, e que vem a ser vertido realmente também em disco, em DVD. Fala-se um pouco dessa experiência, uma vez que não falámos na altura, por falta de disponibilidade, desse revivalismo, entre aspas, que teve com os seus colegas. Bem, foi um encontro um bocadinho inesperado, porque eu sempre fui uma das pessoas que nunca quis reunir o Silence Ward de volta, porque achava que não podia grande sentido em fazê-lo. Não sou uma pessoa muito nostálgica nem revivalista, portanto era, não seria por aí, mas eu acho que a banda acabou por se juntar devido a uma circunstância absolutamente extraordinária e fora do comum, que teve a ver com, foi um convite da nossa vocalista, da Sofia, que tinha acabado de ultrapassar uma doença terrível. Ela teve uma leucemia que lutou contra ela durante 3 anos, até conseguir uma cura praticamente milagrosa. E depois, no final de tudo aquilo, ela propôs-nos juntar a banda com uma espécie de uma celebração à vida e também uma forma de angariar fundos para a Liga Portuguesa contra o Cancro. E foi assim. Nós juntámos muito por ela e por uma causa. Eu confesso que não foi uma mal ela me perguntou, eu aceitei logo. Não era bem a ideia de juntar a banda por si ou para fazer as pessoas recordar, mas teve um ímpeto muito pessoal, não é? E depois foi uma festa muito grande, com muita gente, não é? Ficámos lá do ano, em Guimarães, fomos aos Açores e à Madeira, e acabou por ser uma celebração fora do comum, de celebração do passado, não é? E acabámos por encerrar essa digressão no estádio em Leiria. E pronto, acho que é daquelas coisas que acontecem uma vez na vida e estou muito contente de o ter feito, porque pronto, acho que tivemos toda a oportunidade de recordar um bocadinho o que é que foi aquele projeto e demos uma oportunidade às pessoas, umas que já tinham visto e que já tinham estado connosco ao vivo e outras provavelmente nunca teriam estado connosco ao vivo e só tinham ouvido falar de nós em disco ou em canções e finalmente puderam ter a oportunidade de nos ver ao vivo a tocar. Essa recepção por parte das pessoas tão entusiástica, que o foi, merecidamente, surpreendeu, não? Por acaso não me surpreendeu, porque eu acho que mais do que ninguém, quer dizer, eu não vou estar com falsas modéstias, claro, eu tenho uma ideia clara de que os Silent Sport tiveram um impacto gigantesco na altura em que surgiram e que foram um fenómeno absurdo, não é? E quando eu só tenho essa noção, eu sabia que de certeza havia muita gente que gostaria de rever de novo a banda. Portanto, não me surpreendeu que houvesse muita gente que quisesse ver a banda, porque ela acabou de forma muito rápida, foi uma banda que durou muito pouco tempo, só teve 3 anos de existência, pelo menos em disco. Nós tivemos mais anos de existência enquanto banda amadora, não é? Mas eu acho que não deu tempo sequer às pessoas de se despedirem. Não sei se me faço entender. Não, há, sim, não houve aqui um momento em que uma pessoa diz: olha, pronto, esta banda já não existe. Não, de repente ela simplesmente desapareceu e sem darmos um aviso, sem dizer nada. E por isso foi uma boa forma das pessoas recordarem desta banda. Acho que isso não me surpreendeu que tanta gente quisesse ouvir de novo a tocar mais uma vez estes dois editores que a banda teve. There's nothing left for me to I guess I'll try again tomorrow. I guess I'll try again tomorrow. I guess I'll try again tomorrow. I guess I'll try again É o primeiro disco a solo de David Fonseca, integralmente em português. E isto é um facto que não podemos deixar de passar aqui ao lado sem falarmos sobre ele. Passados 12 anos, na prática, sobre 5 Missão e 5 Mil, portanto, o seu primeiro disco a solo, e que, pelo primeiro, teve aqui um projeto em português, podem falar de outras colaborações, mas no caso específico do Humanos, que é de 2004. Sim. O que é que levou, neste momento, a mudar o diapasão, portanto, porque tem que sincronizar de um modo diferente, da maneira de criar, não é? E não é de cantar, claro. Sim. Para hoje lançar este futuro eu. Curiosamente, teve muito a ver com o reunião do Silent Sport. Uhum. Porque quando nós decidimos, então, aceitar este convite da Sofia, nós, obviamente, tivemos que ensaiar todos estes temas e eu tive que olhar para o passado de uma forma muito atenta e tive que ir ouvir de novo as canções que já não ouvia, sei lá, anos e anos, e que não tocava há mais de 15 anos. E esse processo não foi muito pacífico para mim, porque eu como disse ao início, eu não sou uma pessoa muito revivalista. Eu nunca tive esta coisa de olhar para o passado e de estar a glorificá-lo de alguma maneira. Portanto, eu sempre achei que o caminho para a frente é sempre mais interessante do que aquilo que nós deixámos para trás. Quando tive que fazer isto, olhar tanto para trás, não é? Eu tive alguma dificuldade em conviver com a ideia de que estava sempre a olhar para o passado. Então, a forma que eu tive de lutar contra isso foi uma forma muito simples. Nós começámos a ensaiar o ano passado, ou no final de 2013, nós ensaiávamos às segundas, terças e quartas, e eu à quarta à noite metia-me num carro e ia para uma casa isolada em Tunis, que é uma casa antiga da minha avó, e ia tentar procurar uma coisa que tivesse a ver com uma espécie de um futuro, visto que passava aqueles dias todos só a remexer no passado. E desse confronto entre o passado e uma coisa que eu queria que fosse do futuro, é que nasceu algo diferente, porque, muito por oposição àquilo que eu estava a fazer nos ensaios do Challenge 4, de repente cantar em português era quase o oposto de tudo aquilo que estava ali a fazer, e tornou-se interessante esse desafio. Surgiu por acidente, não foi bem uma coisa decidida, foi numa das sessões que eu fiz, resolvi cantar uma parte em português e gostei muito de o ter feito, e persegui isso. E depois acabou por ser, pronto, uma daquelas aventuras que uma pessoa entra e vai por aí fora a tentar descobrir coisas novas. Foi, obviamente, como se pode imaginar, para mim como compositor, muito, muito positivo estar num sítio que era novo para mim, que eu podia explorar outras coisas e podia falhar, e foi por isso que eu resolvi fazer isso desta forma. Não sei se continuarei a fazer isso da mesma forma, porque eu nunca sei o que é que vai acontecer a seguir, mas pelo menos este disco foi feito assim e estou muito contente de ter conseguido chegar ao final com um disco inteiro em português. mudar o chip, ou seja, sair de uma área de conforto, não é um risco? É tudo um risco, quer dizer, claro que sim, também podia ser um risco fazer exatamente a mesma coisa, uhum. ou fazer algo parecido com o que fiz no passado. Eu acho que é sempre um risco, não é? Eu acho que criar e fazer uma coisa nova é um risco. Não há nunca nenhuma garantia de que as coisas vão resultar. E eu sinto que, sinto sempre quando faço um disco, sinto sempre que estou a começar praticamente do zero. E ter essa sensação não é má, não é mal de todo, porque acabo por ter uma ligação muito grande com o que é importante no projeto. E o risco, esse risco existe sempre. Não acho que esteja a arriscar mais nem menos por fazer isso. Acho apenas que é diferente. Mas posso já dizer que pela efetividade que eu tenho tido, não me parece que tenha sido um grande risco, muito pelo contrário. É por aí que íamos precisamente. É que se saiu de uma área de conforto, enfim, se saiu do sofá, encontrou logo um cadeirão. Portanto, porque efetivamente. A recepção que tem tido este disco, merecidamente, eu quero frisar muito isto, porque hoje em dia, nesta conversa, está a jogar muito em casa, portanto, eu não consigo abstrair-me do gosto das coisas, portanto, eu gosto mesmo muito do Futuro Eu. Ah, é de todos os seus discos, é aquele que mais gosto, sem o desportismo, qualquer um deles. Foi um prazer, uma com que o ouvi, mais do que aqueles temas que iam saindo e iam descobrindo, estava na esperança de ouvir todo o álbum e todo ele é muito coeso. Sendo muito heterogéneo, porque o é. Mas é um disco muito interessante. Daí, enfim, está aqui feito uma declaração de intenções. Portanto, quem esteja em casa pode ter uma opinião diferente da minha, mas hoje não me coibi de a transmitir. Porque, efetivamente, este disco é ouvi-lo. Eu vou dizer coisas que me assolaram a ouvir a segunda ou a terceira vez, porque tem aqui temas muito distintos uns do outro. E algumas coisas, sendo aquilo que é em português, lembraram-me coisas que, de alguns anos atrás. Houve aqui momentos que me lembrou muito o David Byrne, os Talking Heads. Veja ao ponto, aos devaneios que eu fui a ouvir este disco. Não, e não está muito longe, não está muito longe. E de facto você tem a capacidade de ter aqui um grupo de fãs, que até cultiva por via do Amazing Cats. Aliás, quem compra este disco tem a oportunidade de ter um acesso grátis durante um ano a esse clube. O que é que lhe vão dizendo essas pessoas, mais que os críticos, ou que se arrogam de críticos, o que é que lhe vão dizer aqueles que são os seus seguidores mais fiéis? Olha, as pessoas que estão mais perto, né, obviamente tinham sempre uma grande curiosidade em saber como é que isto soaria, mas na realidade, desde há muitos anos que os meus fãs mais próximos tinham alguma curiosidade em saber como é que soaria um disco todo meu cantado em português. Portanto, eles receberam-me com muita curiosidade, não é? Mas depois, o impacto foi extremamente positivo, porque eu também não sabia exatamente como é que iam receber isto. Eu acho que a forma como nós optámos por lançar o disco foi muito lentamente, com temas ao longo de meses, com vídeos nas redes, etc. As duas pessoas a entrarem um bocadinho neste universo, assim, em vez de ser de uma forma muito repentina, acabaram por entrar muito lentamente no universo mais específico cantado em português e acabaram por receber isso de uma forma muito, muito positiva. Eu posso dizer que até aqui, isso tem sido algo assustador para mim, porque por norma, quando uma pessoa faz um disco, as opiniões acabam sempre por dividir-se. Isso não é uma coisa má, porque acabam por haver pessoas que gostam mais de umas coisas, outras que não gostam de todo. Mas confesso que desde que este disco saiu, e o disco saiu há 15 dias, mas eu só tenho tido opiniões muito, mesmo muito positivas acerca deste disco. Isso assusta-me um bocadinho, porque quer dizer, nunca sabe muito bem o que é que isso quer dizer, quer dizer que as pessoas gostaram, obviamente, mas que não sei, porque é tudo muito cedo, não é? É tudo muito ainda muito, muito fresco, e eu não sei exatamente como é que este depois vai crescer com as pessoas. Eu acho que ainda hoje tem um caminho muito longo a percorrer, ainda muita estrada por fazer, mas eu posso dizer que em geral a receptividade foi absolutamente maravilhosa. Levanta o teu rosto exausto, já farto, esquecido de tanto que foi roubado, tentado, ferido. Verbo que não usou no poema, tanto quis e sonhou. Fazes mal, mas vem. Calça vem, sei de um lugar só meu e teu. O teu brilho não se esconde, segue sempre para onde vais. vem comigo e faz a ponte, que a eles nunca fomos iguais. Diz adeus a essa sombra, agora é nossa vez. Essa cara cansada, não temas, que o medo é só uma vontade apagada que dorme em segredo. Bomba que não armou o poema, só quero que sonhou, mas já basta hoje cá. As malas, põe os sapatos, vem descalça, beija a sombra, diz-lhe adeus. O teu brilho não se esconde, segue sempre para onde vais. Vem comigo e faz a ponte, que a eles nunca fomos iguais. Aquilo que o David Fonseca cultiva e bem, que é a maneira de captar a atenção das pessoas. Uma, já falámos, os discos, os temas foram lançando, portanto, foi aparecendo nas redes sociais, portanto, acompanhados por divulgação na rádio, na TV, por aí diante. Mas depois, de repente, tem duas, enfim, duas ideias fenomenais. Uma é ir entregar o disco a algumas pessoas, portanto, e fazer disto quase um vídeo. E depois, como se isto fosse insuficiente, resolve fazer aquilo que chamou de um reality show de 24 horas, da qual eu também fui um assíduo, também estive a ver, aliás, aqui na Boa Nova, chegamos a colocar o link para fomentar que as pessoas fossem ver aquilo que ia fazendo. Exato. Em que noites mal dormidas vêm estas ideias ao David Fonseca? Olha, sabes que é muito difícil, nos dias que correm, é mesmo difícil captar, como dizes bem, a atenção das pessoas, porque há muita informação, não é? Há muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo. Há muita música a sair a toda a hora. E eu queria fazer alguma coisa que fosse um bocadinho diferente e que tivesse a ver, no fundo, com a minha maneira de ser. Fazer coisas muito convencionais não é, por norma, a minha maneira de agir no mundo. Eu não acho que seja uma pessoa muito convencional em muitos sentidos, e noutras sou uma pessoa muito convencional. Mas dentro da área criativa não sou, de facto, uma pessoa muito convencional. Então achei que devia fazer alguma coisa que tivesse a ver com essa minha forma de ser. E das muitas coisas que pensei, por exemplo, a ideia do reality show, que pareceu absurdo até para mim, pareceu uma ideia muito absurda, mas eu lembro-me de, depois de ter tido a ideia, de quanto mais pensava nisso, mais fazia sentido eu avançar para uma ideia tão absurda quanto essa. Quer dizer, eu nem sequer sou fã de reality shows, não gosto de reality shows, não os vejo, mas de repente fazer o meu próprio reality show com as minhas regras, com os meus convidados, com a minha forma de ser, com momentos absolutamente de não acontecimento, onde não acontecesse nada, e que no fundo eu consigo traduzir um bocadinho o que é a minha pessoa criativa dentro de um formato que toda a gente conhece, pareceu muito apelativo e muito interessante e muito divertido. E por isso fui com isso para a frente, quer dizer, eu e uma data de gente que eu convidei, que teve a amabilidade de aceitar o convite e de repente estar ali comigo, como pessoas como o Ricardo Luz Pereira, o Bruno Nogueira, a Márcia, a Maia, concorrentes do Big Brother como a Marta, não sei, houve tanta gente que passou por ali, a Inês Castelo Branco, que acabou por ser uma espécie de uma performance que teve muito a ver com o disco e que acabou por também me dar a oportunidade de tocar praticamente as canções todas do disco, é uma coisa muito rara de acontecer numa apresentação de disco, e ainda por cima ser visto por 50 mil pessoas. Portanto, isso é uma coisa muito, muito rara de acontecer, e eu estou muito feliz de ter feito, apesar de nunca mais querer voltar a fazer um reality show na vida, nem querer entrar em nunca, porque é muito cansativo, e eu só estive lá 24 horas, nem imagino as pessoas que passam a vida a fazer isso durante semanas e meses, mas foi uma ideia que eu acho que resultou muito bem para aquilo, para o tipo de disco que era e para aquilo que eu me propus a fazer. Eu arriscava ainda a perguntar-lhe aquilo que aparentemente, em certas partes desse reality show, chamamos assim, que foi visionado via YouTube, em que parecia muito solitário, na realidade, quantas pessoas envolveu este desafio? Muita gente, porque eu acho que o reality show, qualquer reality show, não é acerca da vida real, é muito ficcionado, porque é uma vida muito artificial, é uma realidade muito artificial. Não é? Ninguém vive dentro de uma casa observada por câmaras. O reality show foi realizado na ETIC, que é uma escola de vídeo e de cinema e de imagem e de música. Foi feito com alunos da escola da ETIC, que estiveram 24 horas a filmar-me num pequeno estúdio da escola. E tiveram à volta, eu julgo que no final aquele reality show deve ter cerca de umas 40-50 pessoas ao todo. O que é impressionante, não é? Para uma coisa tão pequenina e tão feita apenas em 24 horas, mas envolveu efetivamente muita gente para tudo aquilo ser transformado numa coisa tão espetacular como acabou por ser. Mas isso, todo o trabalho que eu faço é um bocadinho assim. Ou seja, geralmente é o meu nome que aparece, mas obviamente quando uma pessoa faz um concerto, uma ideia louca como um reality show, quando apresentam um disco, há muito mais gente envolvida, obviamente, do que o nome que lá aparece. Mas sim, foi um trabalho que eu acho que valeu a pena. Barco vai devagar, que o destino água sabe de cor. Já nada o leme pode crer, se não ser só um leme. Nas margens o terror, cinzas sobre as cinzas, sobre o som, são palavras que o silêncio apagou, mas que nunca esqueceu, nem perdoou. Por fim, no barco de sós, mãos nas mãos, nos dedos, na garganta em nós, à solta neste rio por descobrir tudo o que está para vir. Diz-me que tudo está para vir. Bye. barco vai devagar. Recolhe as velas, deixa-me guardar. Baixa as armas e vê os olhos do soldado, quem já nada crê, que a tristeza é igual na dor de quem tudo perdeu, de quem nada ganhou. Barco a sós, mãos nas mãos, dos dedos na garganta em nó, à solta neste rio por descobrir tudo o que está para vir. Ao longe já vem. Mais séria, não é que o disco não seja, mas de algum modo queria também aqui salientar aqui as virtudes da Luís Fonseca enquanto pessoa. Podemos dizê-lo, o Luís Fonseca é da minha idade, portanto temos alguns meses de diferença, nasceu em 73, portanto é uma pessoa com os seus 42 anos e que neste tipo de participações que tem, envolver, como disse há pouco, da ETIC, que tem que ter a percepção que de algum modo é um catalisador. Cria uma estufa em que sensibiliza e cativa a atenção de jovens, hoje em dia considerados a geração à rasca. Portanto, há poucos anos atrás falava-se na geração à rasca, hoje não creio que assim seja, de facto, mas é efetivamente uma geração à rasca, mas cativa-os para que se envolvam em algo de muito positivo. Tem essa percepção, ou de algum modo, enfim, é uma maneira de ser que lhe é inata e que bom, vai avançando com as coisas e depois é que vai percebendo o bom que tem a fazer? Eu não tenho, não é com o objetivo de cativar as outras pessoas que eu faço as coisas. Agora, eu acho que num artista se deve demitir um bocadinho desse papel, porque se eu acho que a ideia de um artista, de um criador na nossa sociedade, o papel dele, o papel de qualquer criador é de tentar, de alguma forma, de influenciar, não de influenciar, mas de tocar outras pessoas de forma positiva, espero eu. Se eu tiver a oportunidade de o fazer para gerações mais novas, tanto melhor, porque eu gosto muito de fazer coisas, de inventar coisas, de torná-las realidade. E às vezes, e eu noto isso nas gerações mais novas, há um certo desânimo em sequer querer começar, porque foi-lhes dito durante muito tempo, e demasiado tempo, que não era possível. Eu acho que é possível, acho que quase tudo é possível quando uma pessoa põe o seu coração e a sua vontade em querer realizar algo que deseja efetivamente muito. Às vezes pode ser muito difícil e às vezes pode ser demorado e pode ter obstáculos que uma pessoa nunca pensa, mas o facto de conseguir realizar estas coisas, se conseguir inspirar alguém a querer também perseguir coisas deste género ou de outro qualquer, tanto melhor. Significa que aquilo que eu estou a fazer acaba por ter uma repercussão positiva em quem ouve, de uma forma indireta, não é? Que não tem a ver com a minha música apenas, mas sim, eu não o faço de forma pensada e programada, mas eu espero que indiretamente que essas minhas ações tenham de alguma maneira uma influência positiva em quem me segue e quem me rodeia, espero que sim. O Fernando Pessoa disse melhor que nós: tudo vale a pena se a alma não é pequena, não é? Exatamente, exatamente. Boa Nova, um mundo de emoções. Onde estás? Faz um som, chama o meu nome dentro ou fora de tom. Diz-me que guardas um pouco de mim, na carteira um retrato, uma flor no jardim. A estação já mudou, levaram os móveis e o sol lá fechou. Esse lugar comum caem as folhas no livro maior e corre o tempo a secá-las lá dentro. Deixa estar, deixa ser, tudo vai num instante. Amanhã, sem saber, vai parecer tão distante. Resta só adormecer e sonhar sem te ver outra vez. O meu rosto espantado, essa já não sou eu. Mistério do amor, coração fui trair. Abri o almeio para te deixar sair. Para onde foste, quem sabe onde vai? Perdido lá dentro, arrastar-se no tempo. Deixa estar, deixa ser, tudo vai num instante. Amanhã, sem saber, vai parecer tão distante. Este sol, adormecer e sonhar sem te ver outra vez. Sem te ver outra vez. talvez vá sonhar, sonhar só. Um som chama o meu nome dentro ou fora de tu. Diz-me que guardas um pouco de mim na carteira, um retrato, uma flor no jardim. Ora, regressando aqui ao futuro eu, eu queria perguntar quem se vai ser o consumidor, entre aspas, enfim, que é um termo até errado para usar em arte, mas quem vai ser aquele que vai à procura deste disco? Já nem digo comprar, porque assim entram aqui outras variáveis que, como bem sabe, e quanto músico, que não tem a ver com o gosto, não é? Mas quem é que vai, enfim, à procura do futuro eu? Não sei, eu acho que o meu público é muito, é chamado um público muito genérico, e eu vejo isso através dos concertos, onde há um pouco de tudo, literalmente, há um pouco de todas as idades, começa logo por aí. Há pessoas muito mais velhas, há pessoas muito novas, há pessoas com 16 anos a ver os meus concertos, e há pessoas com 65 anos a ver os meus concertos. Portanto, é muito difícil entender efetivamente quem é o público a quem eu me dirijo. Eu acho que me dirijo, como eu sempre quis fazer, desde o início. Quando comecei esta história da música, quando comecei com o Challenge 4, os Challenge 4 eram muito conotados como uma banda alternativa. O que foi uma coisa que eu nunca compreendi e nunca quis que os Challenge 4 fossem. Talvez se eu tivesse querido que os Challenge 4 fossem uma banda alternativa, eles provavelmente nunca teriam ido muito longe, porque toda a forma que nós tínhamos de olhar para a banda e tudo o que faríamos como se fôssemos sempre uma banda alternativa, dentro de um nicho alternativo, só para tocar por um número de pessoas. E eu nunca quis fazer isso. Eu acho que a música é uma daquelas coisas que é para todos, não tem que escolher estratos, nem idades, nem tendências. Eu acho que a música pode ser para todos, qualquer música, para qualquer pessoa. E luto muito para que a minha música chegue, literalmente, a qualquer pessoa, que chegue a todo lado, que tenha a possibilidade de ser ouvida em diversos tipos de circunstâncias diferentes, e isso faz com que eu depois não saiba exatamente para quem é que estou efetivamente a dirigir. Mas também não acho que tenha assim tanto interesse. Não quero fazer esse cálculo de marketing e procurar quem é o meu público. Muito pelo contrário. Acho que eu faço música e depois quero chegar às pessoas que estão do outro lado, quem quer elas que sejam. Mas a abertura dos temas em português, até por cativar aquilo que diz, eventualmente mais do que afastar, veio aproximar outros públicos. É possível que sim, não é? É possível que pessoas que não tenham atenção ao meu projeto no passado mais recente, que de repente possam ter aqui uma forma de chegar mais perto do projeto. Isso é possível, sim. Mas nunca se sabe, não é? Porque uma das coisas curiosas é que às vezes fala-se no facto, quando se fala no facto de eu ter feito um disco em português, não esquecer que para mim é novidade, mas para muitos artistas não é, não é? Há muitas artistas que sempre cantaram em português a vida toda e que nunca tiveram esse dilema do português-inglês. E as pessoas estão habituadas, em geral, a ouvir outros artistas a cantarem em português. Não é uma novidade absurda, é uma novidade para mim, essencialmente, mas não é uma novidade para as pessoas ouvirem artistas portugueses cantarem em português. Seria péssimo que se fosse dessa forma. Mas não sei, talvez sim, que possa haver outros públicos, é possível, só vendo com o tempo. Como certo, não não me conte já o fim. Esta canção eu sei de cor e a vontade só quer dançar. Ser um multi-instrumentista que o é, portanto, e ter um processo de criação, algo solitário, tornou a mudança, como há pouco disse, a mudança do chip algo difícil ou escorreu naturalmente? As coisas nunca se escolhem muito bem, não é? Eu acho que uma pessoa quando vai fazer um disco e quando tenta procurar uma coisa nova, não há aqui bem um método que eu siga e diga isto que vai acontecer, eu vou fazer desta forma. Nunca é assim que acontece. Eu acho que aquilo que acontece é uma espécie de um espaço em branco que uma pessoa entra e tenta perceber onde é que vai estar. E, acima de tudo, é um espaço muito prazeroso de estar. Eu gosto mesmo muito, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é procurar as canções e depois tocá-las. São as duas coisas que eu gosto de fazer mais neste processo. Tocá-las ao vivo e fazê-las, não é? Fazer as canções. E fazer as canções é um espaço muito próprio, é como escrever um livro, é como fazer qualquer coisa, como pintar um quadro. É sempre um sítio que a pessoa nunca sabe muito bem como vai acontecer, mas que procura, pura e simplesmente procura, e faz o seu melhor, e às vezes sou surpreendido pelas curvas que as coisas dão, mas é um trabalho muito, muito longo. Este disco, por exemplo, tem 11 temas, mas foram feitos 40 temas ao todo, dos quais só 20 é que chegaram ao estúdio e foram efetivamente gravados. E desses 20, 11 é que chegaram ao disco. Portanto, há outros temas que depois saíram como lados B, há temas que nunca vão ver a luz do dia, mas é um processo muito longo até uma pessoa chegar a um sítio que tem algum sentido e que o disco faz algum sentido e que tem alguma lógica de encadeamento. São processos muito longos, muito prazerosos também, mas também muito longos e muito trabalhosos. Nós temos de ter sido sérios com quem nos está a ouvir, nomeadamente na versão longa, no caso fazem, caso tocam, toda essa conversa, uma vez que até lá vamos divulgando aos poucos, mas estamos a gravar com uma antecedência, ou seja, este disco está em destaque aqui, principalmente na semana de Natal, mas vamos com uma antecedência. Mas, no entanto, há aqui uma que eu não quero deixar de passar, que é o David Fonseca habituou-nos a ter sempre uma música para o Natal. Bem, eu queria perguntar, como é que vai ser este ano? Ainda não sei. Porque com o lançamento deste disco tornou-se tudo mais complexo, não é? É mais difícil. A música de Natal, por norma, todos os anos nós lançamos um disco só para o Amazing Cats Club, que também irá acontecer este ano. Portanto, são várias coisas que eu ainda tenho para resolver até ao final do ano e no meio da promoção de um disco. Portanto, não é efetivamente fácil. Mas eu acho que lá chegarei e espero ter a fazer, tal como todos os outros anos, fazer uma música de Natal com um vídeo que ponho online. É uma daquelas tradições que eu cumpro, eu nem sei bem há quantos anos, eu acho que há uns 8 ou 9 anos já que eu faço isto, e será com muito prazer que eu volto a fazer este ano outra vez. Mas vamos ver, eu nem sei muito bem o que vai ser, vamos tentar ver o que é que acontece. David, olha, desejo muito boa sorte para este disco, uma vez mais, e desejo muito boas festas para si e para a sua família, e claro, esta foi a quinta vez que falamos, e seguramente, se Deus quiser, não será a última. Não será a última, espero bem que não, espero bem que não. Ok, um abraço, obrigado por tudo. Obrigado.